Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Felipe Magal, e no ano de 2014, o fim do mundo já foi há 2 anos, vocês notaram isso? Eu diria, né? Mas eu percebi, do jeito que tava morrendo gente, né? Acho que 2014 podia ser considerado o fim do mundo. É, eu sou o Lequinho e o Demolidor me representa em 2014. Consegue? Eu tô usando, o grau do meu óculos aumentou, então isso deve ser indo pra alguma coisa. Os olhos do Lequinho que morreram em 2014. Que aí, cara. Aqui é o Joker e Wiggle, Wiggle, Wiggle. E aqui é o Rafael Tequen, o host desse podcast, e sobrevivi a Wiggle, Wiggle. Parabéns! Pois é, eu odeio essa música, cara. E sabe o que é pior? É que tipo, eu participo de um curso que eu tive que editar um vídeo com essa música. Por que você odeia essa música? Porque é muito chato, cara. Não, ela é divertida, ela é tocante. Puta batida de bateria, essa música. Ah, cara, que nada. Pra mim é o que importa. Mas enfim, estamos de volta no ano de 2015. O ano que Marty McFly andava de skate flutuante, né? Tinha aquelas jaquetas que se ajustavam ao nosso corpo. Estamos de volta ao Banco de Cérebros e eu estou aqui com o Joker, o Lequinho, que tá participando. Doutor. Tá bom, porra. É o Lequinho. Não, o Lequinho tem que fazer o. É porque o Lequinho é a primeira vez que ele participa, mas também não é a primeira. Né? Eu sou o membro secreto. Se você conseguir dar o fatality na ponte, eu apareço embaixo. Só quem é inteligente consegue ouvir o Lequinho depois. Exatamente. Né? Estamos aqui com a volta de LP Magal. Opa, eu estive longe, velho. Exatamente. Você participou uma vez só. Cara, eu sempre estive aqui em espírito e agora eu vou estar muito mais. Agora cara. Você vai estar sempre, exatamente, porque agora ele é o novo rapaz da abertura e da finalização do podcast. Então, cuidado, tá ligado que é uma maldição aí, relacionada. Até porque o primeiro rapaz ele sumiu, né? Mas enfim, o pessoal ouviu a voz da LP no começo do podcast, porque agora ele é a nova abertura e o novo encerramento. Tá sendo bem efetivado? Tá recebendo bem? Tá recebendo bem? O quê? Ah, você tá fazendo comigo? Ai, puta que pariu! Mas acho que você deve estar sendo pago bem. Meu pagamento são. É o sorriso. O sorriso das crianças, ou desse podcast. E nesse podcast nós faremos uma retrospectiva de 2014. Aí vocês perguntam, cadê o podcast 2004 que foi prometido, infelizmente? Meu cu. Exatamente. Que isso, cara? Esse podcast não existiu. Na verdade ele existiu, a gente tentou gravar, mas não conseguiu porque loucura de final de ano, esse tipo de coisa, a gente não conseguiu concluir o projeto no ano de 2014, mas a gente está fazendo a retrospectiva de 2014, em que será basicamente no mesmo estilo dos outros podcasts. Enfim, se foda o ano 2000, né? Exatamente. Dano-se 2004. Ele já tem de 84 a 94, cara. Quem que liga pros anos 2000? Ele teve o podcast de 2004, mas a internet tava meio ruim e aí não vai. Exatamente. É porque a internet era discada em 2004. Então. Aí, na algum verdade, lugar do no de 94 não devia ter também, né? Mas 94 era via rádio. Quem quiser o podcast de 94, abre esse link aqui, ó. Não, 2004, né? Porque 94 já tem. 94 também. É uma boa retrospectiva. Uma boa retrospectiva, exatamente. Aí a galera vai olhar no post aí. Enfim, vamos começar o podcast. Então galera, seguindo a ordem dos podcasts de 94 e 84, a gente poderia começar assim, num resumo, falar sobre cinema. O que vocês acham? Show. Não, né? Não. Esse ano a gente teve filmes que com certeza serão lembrados, né? Muitos filmes bons e outros, né? Nem tanto. Esse ano a gente teve Hobbit 3, Capitão América 2, Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha, Guardiões da Galáxia, X-Men, Dia de Futuro Esquecido, Transformers 4, Need for Speed, teve o No Limite da Manhã, também foi legal. Pra gente começar falando, a gente obviamente não vai falar de cada um, porque senão o cast vai ficar gigante. Mas, exatamente, mas... Rafa. Oi. Sabe quem é o Gordo Mascarado? Oi? Sabe quem é o Gordo Mascarado? Não sei, cara. Quem? Então vai fundo, cara, relaxa. Agora tudo faz sentido. Hã? Não, porque era um colega meu do Afogados que tava aqui de bobeira. Aí eu, mas aqui não é zoeira que nem o Afogados e as pessoas não podem entrar assim pra gravar, né? Ele é gordo? É bastante. Puta, então aí vai ficar muito pesado o cast. Não, melhor não. Melhor o arquivo não. Vai ficar um... Exatamente. Agora acabei de ofender todos os gordos, né, que eu escuto. Ele guarda polenguinho debaixo da teta? Vários filmes em 2014. Qual que foi o destaque pra vocês? Mercenários 3. Exato, Mercenários 3. Aí a gente tá falando de filme que é Guardiões da Galáxia. Não, quem quiser ver a minha crítica de Mercenários 3 vai ver aí no post. Se quiser ver a crítica de Mercenários 3, o Rafael, você é um idiota. Ele só falou merda. Então vou falar. Por que eu só falei merda? Porque é um filme bom, cara. Por que ele é um filme bom? Porque ele é melhor que todos os filmes que você gosta, ponto. Mercenários 3 não é o tipo de filme que você critica. Se você critica, você pode criticar com base em filme de ação, né? Não, porque se você pega um filme de ação... Não, cala a boca. Ó o pau quebrando, pai! Eita, porra! Briga na marcha, pai! Eita, porra! não, peraí. Eu quero lembrar você que aqui não, exemplo, é o Pipe Bomb. Ou você fala direito, ou você não fala. Porra, tá no ódio! Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando você assiste Poderoso Chefão e as pessoas matam as outras e aquele sangue de ketchup escorre, que o sangue é muito mal feito. Eu adoro aquele sangue, cara, que explode assim, fica as coisas no ar. Mas é que tá, vocês não me deixaram dizer porque eu critiquei Mercenários 3. Quando você critica um filme de ação com base em conceitos de filme de ação, aí... Que filme de ação? Exemplo, se eu pegar e, tipo, comparar Mercenários com, sei lá, carga explosiva, assim, do que um filme de ação tem que ter. Eu acho válido. Porque, cara, ele não é um filme de ação, ele é outra categoria. Filme zoado, é outra categoria. Ah, não é zoado não, cara. Cara, os caras não se levam a sério, cara. Não se leva a sério, mas a diferença é que, tipo assim, dentro do conceito dele, tem que, né, tem que ter, né? Não tem, cara. O conceito dele é assim, você vai ter aquele monte de gente legal, viu? Sim. E você vai ter coisas explodindo. No meio tem uma história que eles tentam desenvolver ali, mais ou menos. E até que desenvolveram bem nesse 3, até que deu um negócio... É que tá, cara, aquela parte do Stallone com o chão, Mel Gibson no carrinho. Não, cara, tá, aquilo é muito ruim, cara, não fala isso, não. Mas, cara, foi legal. Não é legal, não é, olha... Legal. O problema com o filme é justamente o meio, sabe? Em que, tipo, nada acontece e você tem um arco inteiro de o Stallone recrutando a galera que poderia ser resumido. Ah, eu acho mó da hora. É, então, meu Joker, mas eu não acho o problema ele recrutar os caras. Eu acho o problema é demorar demais, sabe? Eu não gosto, eu sabe? Demora, mano. Pra mim passa bem rápido. Você vai assim no filme, no embalo do filme, porque, pô, Mercenários, Stallone recrutando a galera. Você quer ver uma parada dessa, né? Você quer ver mais do filme. Mas aí, tipo assim, eu não gostei porque eu acho que esse é o tipo de coisa que poderia ser resumido e não precisava tentar dar um arco dramático, né? Eu não acho que esse filme vale 5 minutos de podcast aqui pra vocês ficarem levando a sério. Tem tanta gente passando fome na África e vocês falando sobre Mercenários. Mercenários 3, cara. Porra. Só da África. É, mas é porque se a gente não falar de Mercenários 3, com certeza, né? Vão comer pra caramba, né? Mas aí, vocês querem falar mais alguma coisa de Mercenários 3? Tem que ser rapidinho. Melhor filme do mundo. Tá bom. E lembrando, em melhor filme de 2014, em blockbuster, eu considero o Guardiões da Galáxia. E olha que eu tava achando que ia ser uma... Primeiro, eu quero comentar algumas coisas aqui. Primeiro, essa história de que ninguém botava fé nesse filme, de cu é rola. Porque eu botava fé nesse filme desde o trailer, cara. Eu postei no meu Facebook que esse filme ia ser foda, e foi foda. Agora, o problema é que saiu o trailer do Homem-Formiga. Foda-se, estamos no podcast 2014, eu tenho que comentar isso. Esse trailer é uma merda, certo? Sim. Quem botar filme fé nessa porra vai tomar no cu. Sim. Porque muito ruim. O cara monta no mosquito, cara. Sério. Tipo... Exatamente, cara. É aquela coisa, né? Quando eu disse, assim, que eu tava achando que ia ser uma, porque tinha tanta gente falando que ia ser... Nossa, que maravilhoso, que sensacional. Que eu não assisti logo de começo, assim, quando eu tava no cinema. Fui assistir depois. Aí eu gostei. Formiga, olha, até o trailer do Caveirinha lá, o... Nicolas Cage Caveirinha. Caveirinha que não... Nicolas Cage pegou Motoqueiro Fantasma 2. Até o trailer do Motoqueiro Fantasma 2 é bom. Era legal. Eles não conseguiram fazer um trailer bom com essa merda desse filme, é um lixo. Agora o trailer do Guardiões é bom, o filme é bom também. Sim, eu achei o filme muito legal. Quer ver uma coisa legal, cara? É um filme de super-heróis que ninguém tem super-poder. Já parou pra notar isso? Eu acho que, tipo assim, era um filme mais cósmico de super-heróis. Eu acho que ele lembrou bastante pra mim o Star Wars. Eu acho que vale pela parte cósmica, assim, de introduzir no universo Marvel esse negócio cósmico. E outra, em filmes de super-heróis, herói, assim, a galera tem uma resistência a ir pro espaço e ficar só lá, né, em território não conhecido. Esse filme não, ele fica só lá. Tem terra durante, sei lá, alguns segundos e pronto, agora é só espaço, só... Achei legal isso daí. Mas eu acho que virou cult muito rápido, sabe? Ai, agora Guardiões da Galáxia é legal. Não, acho que não é cult, não, é mainstream não, mesmo. É bastante. Você vai ver um monte de gente com camiseta do Rocket Raccoon falando, ai, eu adoro Guardiões da Galáxia. Sempre li, né? Sempre li. Ah, mas aí não é mainstream? Porque, tipo assim, cult é algo que não dá certo e a galera vai, tipo... Não é que não dá certo, é que é legal você gostar, que ser alternativo. Tipo, você não gosta da Liga da Justiça, você gosta dos Guardiões da Galáxia, porque são heróis alternativos. Ah, porque, pelo conceito do herói, exatamente. Por ele ser o herói alternativo e ter dado certo. Não, ele tá certo, realmente. Ele preferiu o Dolph Lundgren em vez do Stallone. Agora eu tenho uma crítica, a produção de aliens dos filmes de Hollywood, porque ninguém inventa mais aliens, e agora as pessoas acham que pintar as pessoas de verde é esse alien. Cara, desde o reboot do Star Trek, que o Capitão Kirk tá comendo uma alien, que é basicamente uma mulher verde, eu fiquei pensando se os pelos pubianos dela eram verdes. Que tá essa porra agora, cara. Vamos investir um pouquinho mais. Hoje a gente tem computação gráfica, tem tantos recursos legais, né, gente? Eu tenho medo de quando fizerem um alien assim mais esquisitoide, fazerem que nem no Star Wars novo, na trilogia nova, que fica aquela coisa escrota de CG, sabe? Tipo Jar Jar Binks. Exatamente, por isso eu tenho resistência a usar muito 3D, assim. Exemplo, a Gamora, ela ia ser, tipo assim, ela ia ter uma transformação maior, só que aí a atriz resistiu, não, vamos fazer, sabe, pintura e tudo mais pra poder, né? Aí até uma personagem principal. Mas, por exemplo, vocês lembram daquele arco do Lanterna Verde que o Alan Moore escreveu? Que ele fazia uns alienígenas muito loucos, assim, uns conceitos muito doidos. Ou X-Men do Grant Morrison também, que tinha pessoal de gás. Aí vem, galera. Ou qualquer história da 2000 AD. Exatamente. Por que as pessoas acham que todos os planetas têm condições de pressão, sabe, atmosférica e composição química pra que a evolução conduza todos os seres vivos a serem bípedes? Exatamente. Né? Porra, que saco, cara. Seja, sabe, bota a cabeça pra pensar, porra. Mas, no geral, o filme eu acho bem legal, assim, sabe? Tem, e eu, justamente pelo Lequinho ter falado aí, porque virou cult, assim, sabe, a galera, nossa, heróis cult, nossa, e todo mundo começou a gostar. Eu demorei um pouco pra assistir, depois que eu assisti eu gostei mesmo, não, tá justo. Não acho um filme maravilhoso, perfeito. Negros, mas... maravilhoso. Exatamente, mas acho um filme sensacional, assim, da Marvel. Aliás, no mesmo ano teve o Capitão América, né, que também é muito bom. Esse é bom. Bom filme de ação. É um filme com um thriller de ação, né, de suspense. É legal que a Marvel ela faz filmes de gêneros, assim, sabe, o Capitão América mais thriller, o Guardiões da Galáxia mais cósmico, vem o Thor e vem mais magia. Eu tava assistindo Thor 2 esses dias. Pô, bem legal. É interessante mudar. Esse eu achei o melhor porrada da Marvel até agora. O Capitão América, né? Eu achei melhor que os Vingadores, inclusive, na questão porrada. Eu acho muito... A cena de combate corpo a corpo, né, do Capitão América com o Soldado Invernal é muito bem feita. Ele luta com o cara lá de UFC também, né? O Jorge Sampierre. O que faz o... É o que ele... O Batroque, né? É o que ele dá o mortal. É o Jorge Sampierre, porra. Campeão dos meio médios. Sim, cara. 6 anos, porra. Em luta, o filme muito foda em luta, sabe? Tipo assim, é o Capitão América mesmo ali, sabe? O cara vai e enxerga... Ele viu um adversário, foi lá, apanhou uma vez. Aí já sacou a do cara, foi lá, fez igual, né? Tipo, legal. Sabe outro filme bom de super-herói que teve umas porradas bem legais esse ano? Qual? X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Também, né, cara? E teve gente que não gostou, né? Tipo, falou... O filme é chato. Quem é o Hans Zimmer que não ia gostar de um filme desse, cara? Sinceramente. Cara, esse filme é tão chato, legal. Cara. Eu não entendo essa galera aí. Sinceramente, eu não entendo. Mas eu gostei bastante do filme, sabe? E não tem tanto Wolverine, assim, sabe? A galera sempre reclamou do Wolverine e, tipo, tá dosado, né? O cara tá ali, mas é, sabe, o principal ainda é da... Eu achei bem legal, cara. Eu não entendo porque a galera não gostou, assim. Eu gosto dessa série do Dias do Futuro Esquecido porque eu gosto muito da dinâmica do Xavier com o Magneto. O James McAvoy é um puta ator e o outro cara também é muito bom. Sabe? Sim, e essa relação deles dois, dessa ideia de amigos que são inimigos, é muito bacana. E agora rebutaram e aí a gente esquece X-3. Espero que não esqueça X-Men 2. X-Men 2 é tão... Exatamente, mas é aquela coisa, né, Lequinho? É tipo, aquilo aconteceu... Mas aí, tipo, em teoria, no rebootado não aconteceu. Mas na verdade aconteceu, porque pra chegar, né, nessa mudança na alternativa, tinha que ter acontecido. Então eu acho legal, eu acho justo. X-Men é uma franquia boa, cara. Até o 3 mesmo, eu não acho tão ruim assim. Não dá pra tirar umas coisas da vida. Não, não. legal. Eu acho que dá pra tirar umas coisas dali. Eu acho bom, eu gosto do 3 também. Uma bola de ping-pong gigante. Eu gosto. Eu não acho tão ruim quanto o Wolverine, né? O Wolverine, aí eu acho horrível, cara. Nada é tão ruim quanto o Wolverine. Nossa. Você sabe que eu assisti esse Wolverine num DVD pirata com os efeitos especiais? Ah, não concluí. Eu também. Puta! Puta que pariu! E aí, pô, cara, uma loucura. O filme ficou, né, daquele jeito. E outra, o filme é igualzinho, né? Na versão final, né? Não muda nada. Não muda muita coisa. Nesse ano também teve o Robocop do Padilha, que foi lá no comecinho, né? Eu não vi esse filme. Filme maneiro e tudo mais, mas... sei lá, acho que faltou algo. Faltou algo. Nem digo cena de ação. Mas até no final também, a conclusão, eu não achei tão crível, assim, sabe? É um filme bom de ação. Ele não tem muita aquela pegada do Robocop original e tal, de ter uma mensagem. Nada. É só um filme de ação, assim, meio futurista. O original é bom, mas ele tenta passar uma mensagem e tal. Esse aí novo aí, ele só é ação, tá ligado? O novo, acho que é assim... Mas esse também tenta passar uma ironia, assim, também. Olha, tem uma entrevista do Padilha no Roda Viva, muito boa, que ele fala sobre esse filme. Ele fala, inclusive, que tem uma frase do Scorsese que ele gosta muito, que ele diz que o roteirista em Hollywood, o diretor em Hollywood é um contrabandista de ideias. Ele tenta inserir mensagens que o estúdio não necessariamente quer. Então ele falou muito sobre uma vertente da filosofia, que é filosofia da consciência. Inclusive, os nomes de personagens eram baseados em filósofos dessa área. Ele fez paródias, falou sobre a guerra e o uso de drones, sabe? Ele fez essas coisas, mas eu acho que não ficou tão explícito, porque ainda assim ficou bem pasteurizado. Olha, vocês estão ouvindo um comentário sobre o filme de um cara que não viu? Parabéns aí. Pois é, não, mas o filme tem tudo isso daí. Só que o problema é que, inclusive, teve gente que não entendeu. Teve uma pessoa que falou assim: ah, eu não gostei da frase final. Estados Unidos é o maior país da face da Terra. Porque, tipo assim, exaltando os Estados Unidos, a galera não entendeu que era ironia, sabe? Tipo, aquilo lá, que era uma... Isso, é meio Starship Troopers, vocês já assistiram esse filme? Tropas Estelares? Não, mas dizem também que é assim. É um filme do diretor do Robocop, que é exatamente assim, o final é bem parecido com essa ideia de exaltar ironicamente a guerra e tal. Que é o diretor do Robocop? É o John Carpenter? Não, é o Paul Verhoeven. Oh, o Paul Verhoeven. Ele também é nesse nível, né, cara? Qual outro que ele fez também? Ele fez o Starship Troopers que eu falei. Ele fez aquele de Marte, do Arnold. Ah, sim. Total Recall. Tá aí outro ótimo filme. Ele tem esse nível aí também, é bem irônico, né, da coisa. Sim, bem gore, ele gostava de usar muitos animatronics, sabe? Sim. Esses efeitos mais mecânicos, assim, é bem legal. Tem um estilo bem próprio. E esse filme Starship Troopers vale muito a pena ver, eu aconselho todo mundo a dar uma olhada, quem gosta de ficção científica, principalmente. Que é, inclusive, eu vou fazer um gancho aqui, sim, o visual do Starship Troopers é uma inspiração enorme para o visual do No Limite do Amanhã. Exatamente, cara. Exatamente. Que é um filme, cara, que eu tô esperando desde 2013, cara. Desde que eu vi o trailer, eu tava na expectativa, filha da puta. E, cara, olha, poucas coisas na vida são tão boas. Tipo, bacon é bom, pudim é ótimo, sexo é excelente. Mas você esperar muito de um filme, e quando ele é tudo aquilo que você esperava, eu acho que é uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida. Porque a expectativa normalmente é uma vadia, né? Normalmente você espera... Oi? Não, isso não. Normalmente você espera muito de filme, e é uma merda, e aí você fica puto porque o filme não é aquilo que você esperava. Mas, cara, eu esperava muito desse filme, e o filme é foda, cara. Pois é, o filme é muito bom, cara. Pra mim ele é tipo 4 de 5, assim, né? Perfeito. Mas é bom, as pessoas tinham que dar mais valor, porque tem gente que, mais um filme do Tom Cruise e não foi assistir. É um filme legal. Mas, cara, assim, cara, o final não... É o final. É ruim e tal. Mas, assim, pô, temos... Okay. Pô, o filme é todo redondinho, cara. Sim, não? O filme é redondinho. O problema é o final que pega. Mas, ao todo do filme, tipo assim, é muito divertido, assim, sabe? Muito bem feito. E, engraçado, recentemente, agora não tão recentemente, mas antes de assistir, eu assisti o Dia da Marmota, com o Bill Murray. Aqui no Brasil, chama Feitiço no Tempo, né? Eu ia falar, não é o Dia da Marmota. Exatamente, cara. E também é muito legal. Tá certo que o conceito veio de lá, né? Mas o No Limite da Manhã também, utilizou muito bem. Sim, total. Esses filmes de viagem no tempo são bem legais. Eu sou meio putinha de ficção científica, assim. Tem até um filme de ficção científica com Tom Cruise, não sei se vocês já ouviram falar, aquele Oblivion. Oblivion, eu tô pra assistir, eu não passei meio ainda. Assim, é mais ou menos, é bem mais ou menos. É bem merdinho. Mas, não sei, eu só queria comentar porque eu sou isso. Eu também, ele tenta meio que trazer algumas filosofias, assim, de 2001. Tem outra também, não tem do Tom Cruise de... de ficção científica com... Ah, o Minority Report? Isso. Sim, que eu gosto muito do Tom Cruise, cara. Tom Cruise é um puta ator. Esse ano tá pra sair o Missão Impossível novo. Eu vou assistir amarradão, cara. Eu gosto do... Ele é carismático, mas pra mim ele interpreta sempre ele mesmo, né? Mas... Não, é legal. Legal. O Oblivion é o diretor do Tron, né? Eu sou putinha do Tron Legado e do Tron original, então... Mais do Tron Legado, então, tipo... Acabei... Mas é legal, tipo... Mas No Limite da Manhã é um filme muito legal, diferente de Need for Speed. Eu dormi, cara. Eu dormi no filme. Não, vou... filme bom, que é isso. Cara. Ah, cara. Ih, vai sair porrada agora, hein? Me explica, como que um filme, ele, a cada cena quer manter um clima, sabe? Achar que é um clima. Tem uma cena que eles conseguem fazer um negócio assim, acho que um treinamento, não sei. Aí, de repente, eles começam a gritar, uhul! Começa a tocar música, a música sobe, é uma música muito feliz, assim, sabe? De conclusão de filme, caramba! E, de repente... Corta, na verdade, o filme tem 40 minutos só. Tem algumas coisas aí, primeiro que o vilão do filme é o cara que vai fazer o 50 tons de cinza. Então você tem que respeitar, senão ele amarra você e escoteia a sua bunda. Berenice, segura, nós vamos bater. Certo? Pra começar. E segundo, cara... Pô, cara, assim, você entende a parada da proposta do filme? Não é nada mais de que um, sabe? Não é bem Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos tem outro... Que é errado, porque Velozes e Furiosos é Need for Speed. É, você diz a ideia da franquia do jogo, né? Do jogo. É, porque o filme é bem diferente, né? Mas eu gostei, pô, eu entendi a proposta boba que eles fizeram e me diverti bastante, cara. O filme se passa quase 100% dentro do carro. Mas você não vai gostar de filme. Pois é, né? Mas aí tem... não desceu, sabe? Porque eu pensei assim, cara, melhor adaptação de Need for Speed é Velozes e Furiosos. Aí quando vai pro cinema, Need for Speed vira outra coisa. Aí pra mim eu achei meio errado, assim, mas faz sentido, né? Não podia ser igual Velozes e Furiosos. O primeiro Velozes e Furiosos é muito bacana. Então, esse novo que vai sair. O segundo eu acho muito... eu acho legal, cara. É tipo Miami Vice tosco, né? Demais. Que injustiça que vocês cometem conosco. Um minuto para o comentário de Eduardo Jorge. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Eu assisti Sabotagem do Schwarzenegger, que é muito foda. Com o David Ayer, que é o diretor do Esquadrão, que vai ser o diretor do Esquadrão Suicida, que é diretor do primeiro Velozes e Furiosos, Marcado pra Morrer, de treinamento. Acho que de treinamento ele é roteirista, cara, não é diretor, não. Eu não sei, pode ser que ele seja só roteirista. Eu acho ele um puta diretor e ele sabe dirigir bem filme de ação, e eu boto maior fé nele no Esquadrão Suicida, principalmente pelo Sabotagem que saiu agora. É muito bom a Sabotagem? Sim, é um ótimo. Tem o Coração de Ferro dele também, que ele fez ano passado, que o Brad Pitt e tal, que é bom. Não é desse ano, mas eu assisti aquele Plano de Fuga do Stallone e de Schwarzenegger. Rota de Fuga? Puta, Plano de Fuga é com o Mel Gibson, tô errando. Mas eu assisti Rota de Fuga. Gostei, legal. Porque se eu for parar pra pensar assim, o que era pra ser a grandiosidade de Stallone e Schwarzenegger não é nem aos pés do que deveria ser. Mas os caras estão velhos, né? Tá pegado hoje em dia. Mas é interessante. Alguém aí assistiu Interestelar? Interestelar ainda não assisti, por mais que eu seja fã do Nolan, assim. Não incondicional, mas sou gosto curto do cara e... Então, eu tenho... o Interestelar é um caso muito complicado, porque eu tô muito triste com o Nolan, cara. Assim, eu acho que depois do Batman, eu não sei se ele perdeu a mão, eu não sei o que aconteceu. Ele perdeu a mão, coitado? Sim. 2014 matou a mão do Christopher Nolan? O problema do Nolan, claramente, nesses últimos, é o roteiro. Ele continua sendo um diretor excepcional, em termos de técnica, a edição dele é muito boa, a trilha é sacanagem, é monstra, é o Hans Zimmer? É o Hans Zimmer, não tem como errar, cara, a trilha desse filme é perfeita. A direção do Nolan é muito boa, a montagem é ótima, os efeitos, os conceitos, tudo é legal, mas o roteiro é um queijo suíço, cheio de buracos, cheio de problemas, de clichês, de Deus Ex Machina, tudo que é ruim que você pode apontar pra um roteiro. É o Batman 3, né? Ele fede. Se ele fede? É porque queijo fede. Eu aterrizei no Congonhas e já aterrizei com cheiro de uma espécie de queijo. Porque umas meninas vieram me masturbando dentro do avião. Eu fiquei com cheiro de uma coisa meio... aquele produto que vende... Ricota? Ricota, de queijinho. Olha aí, são as piadas, né, que eu realmente não esperava. E aí eu achava que o problema dele era o roteiro, porque o irmão dele, o irmão do Nolan, é um puta roteirista. que influenciou nos roteiros dos maiores filmes do Nolan, do Batman 2, do Amnésia, sabe? E eu achava que o problema era esse. Puta, o irmão do Nolan não meteu a mão no roteiro desse filme. Mas o roteiro é do irmão dele, cara, desse Interestelar. Então eu não sei o que, que tá acontecendo, cara, com esses caras, porra, tomaram chá de fita e não voltaram mais? Que caralho! Kika, sabe qual que é? O problema, assim, eu tô com medo que o Nolan, ele comece a fazer o que ele fez no Batman 3 e aparentemente fez no Interestelar. Ele quer passar uma mensagem, esquece o filme. Exatamente, cara. Ele quer passar uma mensagem, esquece o que o filme basicamente tem que ter, que é ter um roteiro redondo, sabe? Sem furos. Ele passa por... Ele deixa furos, passa por cima daquilo pra poder passar a mensagem. É, eu acho que o problema do Nolan é camadas. Ele quer adicionar muitas camadas ao filme, com ângulos de câmera mirabolantes e coisas incríveis, assim, e esquece da parte mais superficial da música. Tem gente que fala assim, ah, mas não precisa saber o que como que o Bruce Wayne voltou pra Gotham. E são coisas básicas não, que Batman, precisa. O Batman 3 eu acho justificável, assim, eu não reclamo. Eu também gosto bastante do Batman 3. Eu acho um filme, sabe, como final... Sim, como final de trilogia, eu acho perfeito, assim, sabe? Não, okay, cara, mas não. Eu acho que ele... É aquela coisa, né? Ele esquece coisas básicas de um filme, de uma estrutura de um filme, pra poder contar, tipo, chegar no clímax, que é muito foda. Eu acho que o Nolan, ele não aguentou a expectativa que as pessoas põem em cima dele. Ele era um cara que fazia uns filmes aí, tá ligado? Ele é um cara que fazia uns filmes aí. Exatamente. E os filmes aí dele eram sensacionais. Mas aí monta essa porra dessa expectativa e aí o cara, ele se vê preso a essas big ideas que ele tem que pôr no filme. Tem que falar, olha, vou fazer um filme de espaço, todo mundo vai esperar um 2001. Tenho que falar da porra da física quântica e gravidade, o caralho. Porra, e aí, como você falou, ele esquece o básico. É foda, é triste, mas é verdade. Fazer o que? Eu espero que o Nolan saia disso, senão ele vai virar um M. Night Shyamalan. Pô, já pensou? Puta, aí fode, né? É muito... É um fim dos tempos do Nolan? É que... Ah, eu acho que não chega... Não chega esse tanto, né? Calma. Não é pra fazer em casa! Não é pra fazer em casa, ai, molecada. Não, sai de perto, gente! Tô na escola! Vai. Topolino, sai daí! Topolino, vai. Sai! Olha! Ai! Ai, gente, ui! Ui! Ui! Meu Deus! Bombeiro! É verdade! Não é pra fazer! Ai! Eu quero citar um dos melhores filmes de 2014, que é Devil Lloyd. Isso, eu ainda não assisti. Acho melhor comédia, tá? É bem escrachado, cara, é muito escrachado aquele filme, tá ligado? É muito... As piadas muito politicamente incorretas. Muito legal. Que não dá pra falar sobre o filme sem dar spoiler, então eu prefiro não falar aqui, mas assista. Eu fui assistir... O último filme que eu assisti no cinema, inclusive, o Hobbit 3, né? A Batalha dos Cinco Exércitos. Cara, primeiro que o filme começa com o final do que deveria ser o segundo, né? Tá bom, já não começa... vou discutir isso. Exatamente, já começa meio errado, assim, começa meio estranho. O cara pega uma flecha gigante, ele coloca o filho dele pra ser o apoio da flecha. Eu colocaria meu filho, me deixando pra você falar. Ia rasgar o braço do moleque. Quando você assiste Senhor dos Anéis, você vê que Senhor dos Anéis é um filme muito mais visceral, né? Muito mais real do que o Hobbit, né? O Hobbit é a história real, em si. Real, entre aspas. Entre muito em aspas de orcs. Pode ser real. Exatamente. Mas se eu for parar pra pensar, dos dois é o mais orgânico. E do Hobbit e o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis é mais orgânico. E é mais maduro também. É assim, cara. Hobbit é o seguinte, era um livro infantil que tinha que ser divertido, aí você lê, você acha ótimo, Hobbit, é um livro gostoso de ler. O Senhor dos Anéis, não, eu vou falar que é um livro chato de ler. Ele é cansativo, você lê assim, é legal, pô, não sei e tal, mas ele cansa, né, pô, é uma bíblia pra você ler. O Hobbit eu li, tipo, em 3 dias, porque ele é muito gostoso de ler. E o filme, ele não passa isso, é um filme chato de assistir. Eu fui no cinema esperando o Hobbit. Primeiro que eu não acho que precisava 3 filmes, eu acho que 2 seriam bons. Fazer 2 filmes daria, né? Não precisa ser 2 filmes de 3 horas, pelo amor de Deus. Para de fazer 3 horas. Yeah. Mas... Ninguém aguenta mais, né, cara? Pelo cara, amor de Deus. Porque toda vez tem que ser 3 horas, tipo, eu acho que... Ele tinha que ser um filme gostoso de assistir. Você tinha que assistir sem perceber, sabe? Você assistiu e falou, pô, passou tanto tempo, e me toquei. E não, cara, ele é um filme chato, eles estão fazendo um negócio, tipo, grandioso, olha, vamos acabar com a Terra-média e... O problema é o material original que não cabe, né, no que o que o Peter Jackson quer fazer, que é um Senhor dos Anéis 2, né? É. Um Senhor dos Anéis, well... É legal estar na Terra-média de novo, é legal. Mas, porra, o Hobbit foi o que o Lequim falou. Deveria ser mais, sabe? Deveria divertido, ser tão grande. Cara, divertido, eu tão grande divertido, outro. Não precisava de mais nada. Eu queria ver umas porradas legais e anões, tá ligado? Precisa criar, tipo, Sauron tá vindo, é um ponto estratégico. Também pra... tem isso no livro, tem o Necromante, mas sabe, um treco não rápido. Não tanto de é ênfase, né? Você faz um xiste ali e fala, ó, oh, tá ali, ó, Sauron tá ali, ó, tá naquela árvore ali, ó, ele some. Assim, assim, bem escorados, assim, olha, olha, olha. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que o Hobbit deveria ser de outro diretor. Era pra também. Ser Guilherme Del Toro. Exatamente. Se fosse Del Toro, ia ser muito bom. Ia ser. Ia fazer outra pegada, ia ser também. Bem legal. É porque seria outra adaptação da Terra-média, né? A gente gostou do Senhor dos Anéis, mas... Eu acho que o Senhor dos Anéis entrou no mesmo erro de Star Wars. Não tô querendo comparar o Senhor do Hobbit à nova trilogia. Eu ainda acho bem melhor que a nova trilogia. Inclusive, qualquer coisa que você for falar pra mim em comparação à nova trilogia, eu acho que... Sim. Até a... Você não viu do Universal 2. Eu acho melhor. Até os filmes do Ebol, eu acho. Nossa. Mas, enfim, é... Eu acho que entra nesse erro. Eles tinham colocado outro diretor pra ser outra coisa. Porque é outra coisa. Que nem na nova trilogia do Star Wars você tem o George Lucas. E aí, mesmo ele tendo só dirigido um filme da trilogia antiga, entra nesse caso de ser muito repetitivo e tentar... Sim. Colocar ligações onde não precisa e essas coisas. Eu acho que devia ter sido o cara. Se sair um filme do Silmarillion, provavelmente eles coloquem outro diretor aí. É, tomara, né? Um exemplo bom disso é Harry Potter, que os na verdade, todos os filmes são meio... Mas o... Assim, eu acho que... O 3 é muito bom, cara. O 3 é muito bom, assim. Ele é o melhor, sem dúvida, da saga. Afonso Cuarón. E ele... É isso, cara. O penúltimo, a primeira parte do 7. Ah, é uma merda, cara. Não, tá maluco. Pô, quebrando. Pá, eita, boa! Merda, cara. Alfonso Cuarón no coração. Não. É porque o diretor é bom e vocês estão nessa pegada aí. É porque aí. O diretor é bom e ele fez um filme bom, né? Esse é o problema. Eu assisti todos, cara. Eu também, cara. Li todos os livros, mas assim. Aí, é esse o problema. Você leu todos os livros. É isso o mas, problema. Mas calma, eu não gosto tanto do último livro. Mas eu gosto bastante desse penúltimo filme. O último eu acho bem ruim. Eu só assisti o Harry Potter final uma vez e eu tava entorpecido, então. Eu tava doente e tomei remédios, aí fui meio maluco. Remédios, né? Remédios. Exatamente. A gente conhece, remédios. Uhum. A versão single player, tá? Soleta, não mano. Quero a versão multiplayer, tá? É, galera, vamos falar de games agora, só que eu não sei nada de games, sabe? Eu não joguei. Esse ano eu não joguei muita coisa também, não, cara. Eu tô jogando Far Cry. Call of Duty 4. Vai cair. O Far Cry 4 é um videogame do meu tio, que é um jogo bem legal. Sim. Jogo bom, assim, ele repete bastante. Eu joguei Far Cry 4. Você gostou? Far Cry 4? Jogou Far Cry 4? Oi, pessoal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre exercícios pra melhorar a dicção. Por que você achou uma bosta, cara? Calma, porra. Ele achou uma bosta. Todos os Far Cry que eu joguei, eu achei muito chato. Você não pega esse jogo. Ah, acho que é o estilo do jogo que você não gosta, velho. Eu curti a DLC lá, aquela Blood Dragon. Ah, aquela legal. 4, ele repete muito a dinâmica. 3, tá ligado? Eu acho que eles tiram muita coisa, mas é um jogo legal, um jogo bacana. Tá? Sabe qual foi o jogo que eu mais joguei no Mega 12? League of Legends. Olha, teve aquele Watch Dogs, alguém que jogou? Eu joguei e achei uma merda. Eu joguei, na casa de um amigo meu. Não gostei muito não também, mano. Achei muito... O hype era muito grande, e aí, pessoal... É o que o rapaz, o LP, falou sobre o hype ser muito grande. Aí, quando tem a coisa em si, é uma merda. Ele é um jogo de ação. É, mundo aberto, tá ligado? Genérico. É. Eu acho que ele é melhor que o Far Cry 4. Mas eu não gostei. Não. Eu joguei GTA só esse ano já, o 5. Que foda, cara, que foda. É, muito bom. Sabe quando o jogo consegue... Quer fazer você comprar um console? É isso, eu tô querendo comprar um console por causa do GTA 5. Ah, teve o Walking Dead a parte 2. É, exatamente. Point click. Não joguei, nem assisti a série. Ah, o point click é bom, agora aquele... Ah, não, aquele do Daryl é uma merda, cara. Qual o do... Teve o Titanfall, né? É, Titanfall. Tá bom. Mario Kart 8 também, alguém jogou o Wii U? Não, eu tenho um amigo que tem o Wii U, mas... Eu tenho um Wii. Teve o Trials novo também, eu joguei, foi pra caralho. Foi muito bom, cara. Destiny, alguém joguei? Não, eu não tenho dinheiro pra... Ano passado eu zerei Silent Hill. Eu zerei de novo 007 Nightfire. É bom. Não, cara, não. Tô jogando Fallout 3 agora, apesar de não ser 2014. Ah, teve jogo do South Park, né, ano passado. Esse RPG é sensacional, cara. É muito bom, cara. É muito bom. Porque é igualzinho ao desenho, né? Tipo, parece que você tá jogando desenho, controlando ele, assim. E você tá assistindo ao mesmo tempo, porque, né? É a história ali. Eu parei na parte da sonda anal, não consegui prosseguir no jogo. É porque doeu, né? Não, é porque não tinha velocidade. Né, Rafael? Não tinha velocidade pra apertar os botões pra poder destruí-lo. Ah, teve Ultra Street Fighter esse ano também. 4. Eu joguei e achei muito bom, mano. Eu sou fã de jogo de luta, assim. Achei muito bom. Teve Ultra Street Fighter 4. É. Teve Turbo Street Fighter 4. Não, ainda não. E eles já foram melhores nisso, né? Mas... Ah, ou a nova DLC do Dead Rising 3, que é da Capcom, é tipo Ultra Mega Turbo Power Jump 5 Blaster Dead Rising 3. É, cara, meu Deus. Blaster, o legado. Creusa. É, mas eu tô zoando, é assim mesmo. Precisa aí que você vê a DLC, tem esse nome mesmo. Oi, eu sou Dorinho Kun. Ah, você é o Dorinho... Oi! Oi! Pode deixar... Esse ano na música, eu já pergunto até pro Joker, que ele é o nosso, vamos dizer assim, especialista aqui. Guru. Exatamente. Sim, eu acho que eu já vou falar o disco que foi, tipo, o principal disco do ano, lançamento no geral, que foi o novo do Behemoth, né? Ele ficou em primeiro, ou entre os primeiros, praticamente todas as listas de discos, que foi o novo Behemoth. Foi um disco bem surpreendente, assim, acho que ninguém tava esperando muito deles, assim, desse novo disco. Foi muito bom, é um disco que eu realmente recomendo pra escutar, até pra quem não curte muito metal, porque acho que vale a pena dar uma ouvida. Sim. Tem umas linhas instrumentais, ó. Teve o único álbum, acho que 2014 que eu ouvi foi do Rolling Casablancas com Ô Cachorro. Manda pras cadelas, ui cachorro, manda pras cadelas. Eita, chama Auau esse álbum. Auau, exatamente. Foi o do Rolling Casablancas com The Void, Tired. Provavelmente o Joker vai falar que é uma merda. Eu não sei, talvez seja uma merda. Mas é esquisito. Ano... Eu nem sei o que você tá falando, mano. Mas se você ouvir, você vai achar uma merda. Mas é um álbum esquisito e legal. É um álbum que o Joker acha uma merda. Pronto. Provavelmente vai achar uma merda. Exatamente, teve o Foo Fighters, né? Que lançou um álbum que também a galera não... Bicho prega. Eu curti uma música. Feast on the Famine. Vai estar tocando aí, ou já tocou no... Eu curti. Agora, o resto do álbum, não... Ah, ele não é que é um grande disco ruim, mas ele é abaixo do que faz. Exatamente. Ótimo. Foda-se, né? E também nem mega discos, né? Que tem aquela coisa mais de ser um rock mais, tipo, garagem. Ah, teve, ó, pra quem curte rap... Rap é foda. Pra quem curte rap, teve o Run the Jail, que é um grupo de rap bem novo. Eles começaram no ano passado. Primeiro disco deles, quer dizer, ano retrasado. Primeiro disco deles foram em 2013, e agora o segundo já foi em 2014. E eles estão, puta, mandando muito, assim. Os moleques são bons pra caralho. E teve o Rival Song, que é um grupo de hard rock aí, meio Led Zeppelin, e... Estão fazendo tanto sucesso aí, já eles vão estar meio no nível assim do Black Keys, como que é o daquele cara lá do Stripes aqui? Jack White. Jack White. Então, eles vão tocar agora no Monsters of Rock, eu não entendi porque eles vão tocar no festival de metal e não no Lollapalooza, né, beleza? É porque esse ano... Teve o Royal Blood, que pra mim foi um dos melhores discos do ano, assim, fora do gênero metal, foi pra mim o melhor do ano. É um puta disco, são só dois caras, só é um bateria e um baixista, não tem guitarra, mano. E é um puta disco que você não sente nem um pouco falta da guitarra, os caras conseguem fazer um som bem fechadinho. E teve Machine Head aí, que lançou o oitavo disco. Machine Head consegue, tipo, sempre ser tipo, 5 estrelas do disco dele. Os últimos 5 discos foram 5 estrelas. Teve o Mastodon também, que é o Black Forge. Show. Ah, teve bastante coisa. Assim. Teve o Lollapalooza ano passado que eu fui, é a única coisa de música que eu posso comentar. Foi legal. Olha só, o que que teve? Teve... O que eu gostei, deixa eu ver. Teve o Super. O Super foi legal, cara. Você acredita que o show do Super é legal? Eu não gosto das músicas dele, eu não acho que eles tocam bem, mas o show é animado, é legal. Teve o show do Raimundo, foi muito bom, né? Teve o do... O Dark Age Fire foi legal, bonito. Sim. O que mais que teve que eu vi? Eu perdi o show do New Order. Ainda bem, né, que você perdeu. Nossa, apagou meu coração. Isso foi legal, Raimundo? Festivais são legais. O Raimundo, eu falei. O show do Raimundo é show. É muito bom mesmo. Muito animado, eles tocam bem. É uma empolgação. Acho que foi o show mais empolgado do dia. E teve um show do cara que tocava lá no Smiths. Não vou lembrar o nome dele agora, mas era guitarrista. Foi bem legal também. E isso aí, cara. Festivais são legais. Ah, o disco do Smith é o cara do Johnny Marr, não era? O Johnny Marr. O disco dele tava entre os melhores, eu não ouvi. A verdade, galera, é que, tipo assim, a gente não vai poder citar todas as músicas e bandas e tudo que foi lançado aqui. A gente tá citando o que a gente acha de mais legal. Mas, você vai estar escutando durante o cast. E não é só rock, não é só pop, não. Você vai estar escutando durante o cast, é tudo mesmo. Olha, minha filha, tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, 2 iguais... Não fazem filho. Vamos falar um bagulho pop aí que tá muito alternativo. Mas, tipo, teve um disco da Taylor Swift esse ano que foi muito falado, assim, é cheio de hit dela. Eu vi umas 3 músicas, eu não curto muito, mas... Eu comia. Comia, cara. Eu ia com a glória de um rei. Teve aí aquela Iggy, a velha aí, que estourou com umas 30 músicas esse ano. Teve... Tá parecendo um Pitbull, só faz feat, mano. Pois é. Tem uma galera que vive de fit, né? Ah, mas a diferença dela pro Pitbull eu não gosto, mas ela pelo menos canta, né? O Pitbull só fica, yeah, one, yeah, three, four. Fireball. Ela é tipo, ele é tipo balanço, tá ligado? Teve um disco novo do Blake Shelton, que é o cantor counter aí, que ele lançou, chama Neon Lights, que é um disco só de cover, mas tem um monte de música foda no disco. Teve o novo do Florida Georgia Line, hein? O counter e tal, né? Eu ia falar que teve do Eminem, mas o Eminem foi lançado em 2013, não foi isso. É, cara, músicas que foram lançadas em 2013, mas tocaram muito em 2014, você tem tipo o Get Lucky do Daft Punk, tá ligado? Sim. Muita música de 2013 foi arrastada. Sim, se você for pesquisar registros de músicas de, sei lá, de 2004, por exemplo, vai ter música de 2003, porque tocou muito, né? Então, aquela White Walls, eu acho que é do Macklemore, que é aquele rapper e tal, tocou muito esse ano. O álbum novo do Arctic Monkeys tocou muito esse ano. Teve o do Slipknot aí também, né? O Fives, né? Tipo, esse ano. Nossa, que foi uma merda. Eu não vi, mas o disco conseguiu ficar no top 10 de discos de metal de 2015, 2014. Que caralho, tá foda. Teve o do Killer by Killer, que é o projeto novo do Max Cavaleiro, com o cara de River Escape Plan também, que é muito bom. Também ficou no top 10. A gente esse ano teve bastante HFs? Teve bastante. Eu não vou falar que eu acompanhei muitas esse ano, porque o dinheiro, né, tava meio escasso. Eu comprei muita coisa antiga, então. Mas, cara, do que acompanhei esse ano, teve o Orquestra. Eu tô falando que eu acompanhei, que ainda sai esse ano. Começou tipo 2013 ou 2012, mas ainda tá saindo esse ano, tá? Teve o Gavin Arqueiro do Matt Fraction aí, que ganhou a Eisner, um monte de coisa. É muito legal, cara. Esses quadrinhos da Marvel saindo agora meio assim, esses personagens meio urbano, meio alternativo. Tá bem legal, eles estão fazendo um trabalho. Eles vão Lula pra Lula. É, podia ir. É legal. Esses personagens alternativos são bem interessantes, porque eu acho que os autores têm mais liberdade pra trabalhar eles, né, cara? Não é um mainstream que tem que seguir sempre aquela fórmula de venda, e aí sempre sai uma coisa legal. Esse Gavião Arqueiro do Mad Fraction mesmo tem umas coisas muito legais, esses truques de página, uns diálogos. Cara, tem a edição que ganhou o Eisner, que é só o cachorro, tá ligado? É um visto pela visão do cachorro do Hawkeye. É muito show, cara. Tem o Demolidor também do Mark Waid, que tá saindo. Ah, o Demolidor eu li. Inclusive eu tenho que comprar o resto da coleção, que eu só tenho a 3 e a 4. Mas é muito bom, cara, é muito show. Os desenhos são muito legais. Assim, todos os artistas que chamaram são muito bons. E a história é muito legal, porque é um negócio meio retrô que ele faz, assim, é um estilo divertido de história, né? Entrou meio leve, mas tem algumas coisas assim pesadas no meio da história que você não sente porque, né, o jeito dele escrever é muito legal. Mas a história é sensacional, a narrativa. E, cara, tá saindo a versão 3 agora. A versão 2 acabou de sair aqui no Brasil. Se eu não me engano, agora vai. Eles zeraram e vai sair outra. Mas ainda é escrita pelo Mark Waid. Esse ano também eu li Batman e Robin, que é legalzinho. O cara que tava escrevendo, ele escreveu umas histórias boas, tipo, do Batman com as caras. O Batman e Robin desse ano foi só Batman, porque o Robin tinha morrido, mas. Era Batman e alguém, tá ligado? Sim. Teve histórias legais com as caras e tal, mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Quem escreve o Batman? É o Peter Tomasi. Eu não vou falar bem, o Scott Snyder eu. Não, a história do Scott Snyder tá uma merda. Não acordo muito cedo, sou meio marajá. Tá uma merda, cara. Mas é o Scott Snyder, mano. É o Scott Snyder. Tudo bem, né? Eu também li o All New X-Men do Bendis, estava bem legal, mas eu perdi uma edição da de banca e parei de comprar. Aqui no Brasil tava saindo, começou a sair a Dark Horse Apresenta, saiu uma em abril e eu achei tipo muito louco, só que aí demorou meses pra sair, saiu a segunda edição só agora em novembro. Mas eu acho bom, assim, eu acho legal esses compilados. Você leu a segunda que você comprou? Eu li no dia. Leu no dia, né? É muito bom, cara. Eu gosto desses compilados, tem umas histórias muito legais, divertidas, assim, muito diferente. Bom pra qualquer pessoa que quer ler alguma coisa fora do padrão, assim, é bem legal. Teve o Deadpool, né, que agora é que por dois humoristas, tá, o Brian Post e o Gary Dunlop. É, cara, você comprou o Deadpool, eu não li o Deadpool. Tá legal? Tá bacana? Cara, é muito da hora, assim, o ritmo das histórias. Eles não levam nem um pouco a sério, o Deadpool. As histórias somente que são juntos, que é no México, que ele tá junto com dois mercenários mexicanos, é muito maneiro, assim, que são dois irmãos gêmeos, bem atrapalhados e tal. E, mas, assim, é bem pegada a história de humor, assim. É meio pra quem curte mercenários e tal. Esse ano também teve Liga da Justiça 3000, que é a Liga. Basicamente, eles têm a mesma pegada da Liga Cômica, que é, inclusive, é o... É o, não, o DeMatteis? É o DeMatteis e tem outro cara. E o Giffen. Quem? Também. É, o Kit Giffen. Tem o McGiffen e o Kit Giffen. E é, pelo, é desenhado pelo Howard Porter. O desenho é até que legal, bem bacana. E a história é muito leve, assim. Leve não, mas é, as piadas são muito boas. Né? Eu achei uma série muito legal pra acompanhar. É uma pegada da Liga Cômica, um negócio que não, ninguém dá muita importância na DC, então dá pra ele ter uma liberdade. Você vai achar esse legal que já DC cancela. Ah, provavelmente, mas bem, o que vale é entender. Tá saindo também o Multiversity do Grant Morrison, que provavelmente é a maior história que a DC tá lançando atualmente. Cara, é legal, é bom, assim, é trampado pra você ler, porque essas histórias do Grant Morrison, você tá ligado, tem muita referência a coisa que ele mesmo escreveu. Sim, e com manual, né? É, vai sair o livro. Não, é que foda, o Grant Morrison, ele pega assim, ah, vou botar uma referência aqui de uma história 52 do Batman, que teve, tipo, 20 cópias só. E mas é, tipo, ele tem referência a Action Comics 9 que ele escreveu, tem referência à Crise Final, mas, tipo, é uma história bem legal. A primeira edição, inclusive, é o Ivan Reis que desenha, leram? E é basicamente, consiste no monstros multiversais atacando todas as terras multiverso, e aí é, certas pessoas das terras se juntam numa liga multiversal pra dar jeito disso aí. Por enquanto, a edição que saiu mostra isso, todos eles no satélite do monitor lá. Já saiu aqui no Brasil? Não, não. Tô lendo, comprei importado, né? É bem legal, cara. E aí todas as outras edições são, tipo, saiu o Multiverse 1, aí saiu, é, eu não lembro, acho que é House of Superheroes. Eu não sei, sai cada... Toda edição é a primeira edição, tá ligado? É um quadrinho diferente que tá, faz parte do universo. Tipo, acho que a DC vacilou, eu devia ter colocado o Warren Ellis pra escrever. Ah, mas eu acho que o Warren Ellis tá brigado com o pessoal da DC, tá? Cara, se dá dinheiro pro Warren Ellis, ele faz o que você quiser, mano. Mas então, basicamente, o mundo de um é o quadrinho do outro. É como se o nosso mundo fosse uma história em quadrinhos pra ele. Mas é muito legal. E você botou o Planetary aí na lista, você não quer falar sobre o Planetary, não? Ah, só. Então, o Planetary não é de agora, né? Ele já tinha, é, mas ele tá 2000, sendo... Mas ele começou a ser republicado agora, correto e tal, e ele é muito bom, assim, a republicação tá bem feita. Parabéns ao Panini, tem várias curiosidades e tal, que dá uma ajudada pra entender algumas referências. E, ah, não tem muito o que falar, assim, o Planetary é uma história muito da hora, pra quem não sabe, são três, vamos dizer, arqueólogos de universos, eles caminham pelos universos quadrinhos e tal. É, mesmo o conceito do Authority, coisa do tipo, de caminhar só. O LP, você falou de mangá que você falou, não sei. Você chegou a ler o Prophet? Não cheguei a ler, cara. Ouvi falar muito bem, mas ler mesmo não cheguei a ler, não. Você deu uma olhada? Eu li a primeira edição, é bem legal, assim, eles deixam os pens bom. É um mangá policial bacana, tá ligado? Uhum. É história bacana. Esse ano no Brasil, em termos de mangá, eles começaram a relançar o Berserk, né? Que é uma obra bem famosa. Vocês já ouviram falar? Ouvi falar, mas eu já, nunca já. É muito famoso, é publicado desde os anos 80. É meio fantástico, aquele horror fantástico, sabe? Ah, coisa tipo de monstros. Isso. Mas no mundo medieval, assim, é muito legal, bem popular, vale a pena acompanhar. Lançaram também aqui no Brasil, foi pela JBC, esses mangás. Old Boy. Pô, cara, mas isso é de 2013. Isso aí eu comprei a primeira edição. Não, mas estão lançando ainda, não estão? Estão lançando ainda. Eu li a primeira edição. É legal, vale a pena, assim. Mas já tá terminando, inclusive. Não são muitas edições, não. Lançaram o... Sabe o No Limite da Manhã? Então, ele é baseado num livro japonês chamado All You Need Skill. Tudo que você precisa é matar, é o nome do livro. Sim. E aí, o cara que desenha o Death Note, ele fez... Tá publicando no Japão um mangá desse livro, que tá sendo publicado no Brasil também. Olha. Pela JBC, é All You Need Skill. É bem legal. É a mesma plot do filme, só que com esquisitices japonesas, né? E também relançaram o Yu Hakusho esse ano, pra quem é fã e tá com saudade da manchete. Esse ano, questão de quadrinhos, também teve o Robin Rises, que foi o prelúdio do Sandman, não foi esse ano? Foi, o até teve também. Puta, comprei, cara, tô lendo, muito bom. É o Sandman novo, né? É bem legal, vale muito a pena. São 7 histórias, assim, cada uma é sobre um perpétuo diferente, sabe? Sem nenhum compromisso com cronologia ou até mesmo com uma maneira padrão de contar histórias, que Sandman é sempre assim, né? E ele vai desenvolvendo, tem histórias que são no passado, no futuro, tem histórias que são muito psicodélicas, é bem legal, vale a pena. Eu gosto da Meia-Noite também, que é uma história... É, eu ia falar disso aí. Eu li a primeira edição e é bom. O Ray of Hope é um monstro. Cara, é muito show. É um negócio diferentoso, assim. É legal até que você vê o Batman entregando pistas pra eles, mas o Batman meio que não se mete com essa parte da magia de Gotham, tá ligado? É muito bom, cara. Eu curti o desenho também do Ben Temple. Ah, teve o Zorro Django também esse ano. Tá bem divertido, assim, meio pegado aquelas histórias de faroeste, Tex e tal. Assim. Ah, é o Django normal, né, cara? História do Tarantino. Pera, é Zorro com o Django do Tarantino? É. É sério isso? Isso não deve ser bom, não, cara. Foi mal. Eu não li, não. Ah, cara, não dá certo. Essa mistura de mídias muito, muito escatológica, assim, eu fico sempre com o pé pra trás. Tem o Cross do Garth Ennis que ele voltou a escrever também agora. Cara, muito bom. É tipo um Walking Dead, só que com zumbis que são sides. Só que de macho. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro. Eles são infectados, mas não é um vírus que você vira um zumbi. Você só, tipo, se liberta. A parte mais sadista do seu se liberta. Então, na primeira edição do Crossed, pelo menos de 2008, tem um cara, quando os Crosseds pegam uma família, eles sodomizam a mulher e comem a filha dela, partem ela. Na volta do Garth Ennis do Crossed, nos primeiros páginas tem um cara jogando um bebê. Legal, hein? É, tipo, tem gente apanhando o pênis de um cavalo. Cara, é o Garth Ennis. Bem família, né? É o Garth Ennis solto, tá ligado? Soltaram o Garth Ennis e falaram, cara, escreve isso. Fã, sério? Ih, rapaz. Pô, televisão. Cara. O Brooklyn Nine-Nine. Teve o Jimmy Fallon estreando como apresentador. Ah, é mesmo? Já estreou já? Ele é um apresentador. Quase um ano. Faz um ano já. Passa no GNT, viu? Acho que é meia-noite. Meia-noite. É no... Essa semana teve ele entrevistou a Nicole Kidman e ele descobriu que a Nicole Kidman dava mole pra ele há 10 anos atrás e ele não pegou ela. É sério? Sim, a Nicole Kidman e ele tinham um amigo em comum. E o amigo da Nicole Kidman e do Fallon falou que o Fallon tava afim dela e ela se interessou e eles foram visitar o Fallon e o Fallon ficou jogando videogame em vez de dar atenção pra ele. Nossa! porque ele achou que ele não tinha a mínima chance de pegar ela. Meu Deus! Aí ela contou isso pra ele no programa, ele quase que mata. Eu acho que eu mato. Caraca, velho. Nossa, isso é bem triste. Puta que pariu, cara. É, hoje em dia ela já é casada, né? É. Então, ele, coitado. Vocês colocaram TV Sons of Anarchy. Não é da TV, né? Não, é da TV. Claro que é, cara. É, claro, passa com o canal. Não, só tem. É que tem no Netflix, mas é da TV, cara. Ah, pra mim não é TV. Aí já é outra coisa. Tá lá. Mas é a TV. Mas é série, então a gente pode citar. Não que não possa citar, mano. É pra mim não é TV. Bom, então dane-se. Coloca essa merda, então. Tá bom, não. Peraí, você vai começar a ficar agressivo, então? Sou merda. Pau quebrado, vai! Mas enfim, galera, então vamos falar só Sons of Anarchy. Não assisti, mas dizem que é muito bom. Eu vi a primeira. É bom caramba, cara. É uma série muito legal, muito bem dirigida. E tem o Danny Trejo, então não precisa de mais nada. E tem o cara que fazia o Hellboy. Ah, o Ron Perlman. Exatamente. Tem a série do Flash, né? Tem a série do Flash, que saiu legalzinha, cara, bacaninha. Não assisti, eu não assisti nada. Flash, Arrow anterior, também não assisti. Eu assisti o episódio de Arrow, achei uma bosta. Arrow, assim, as primeiras temporadas, a primeira temporada eu achei uma merda, chata pra caramba, mas a segunda é legal e a terceira também. É legalzinho, tá ligado? Eles colocaram mais coisa de quadrinho e tal. Ah, tá, é... A série do Batman. Gotham também não assisti. Cara, isso deve ser muito ruim, cara. É, deve ser muito Gotham ruim. É uma merda, cara. Gotham. Desculpa, fãs do Pinguim, desculpa, é uma merda. Não, desculpa. Não, é quem merda. É fã do Pinguim, o grupamento de anões São Lourenço. Agora, eu acho que o antigo é cara que anunciava o banco. Mas é abertura e encerramento. Não, cara, mas tem muito fãzinho novo do Pinguim, esse Pinguim aí de terninho, esse carinha aí, novinho aí. Mas tem muita gente, cara, muita gente pagando pau pra esse Pinguim. Cara, eu assisti 4 episódios de Gotham, perdi o retorno do The Rock no Raw e achei uma merda. Né? Na verdade, assim, que esse tipo de série deveria estar rotulado. Assim, uma bosta. É idiotice, cara. Ficam tentando fazer referência com tudo. Sabe? Mas não, daqui a um tempo o Bruce Wayne criança vai virar o Batman, você vai ver. Você quer apostar que vai ter uma ligação gigantesca com o Bruce Wayne criança e Batman? Ele já catou a mulher gato antes dela ser... E ela já é mulher gato antes mesmo dele. Cara, que diabo de personagem é aquele da mulher gato? É muito. Ela tem que aparecer toda hora na tela, tem que estar ela lá, é tipo o geninho, ela tem que estar assim. Tô toda hora, mulher gato ali, nossa. E as pessoas assistem como tipo assim, nossa, que sensacional a mulher gato. Não é muito ruim, cara. Eu nem... Não, desculpa. Não, desculpo. Eu tô falando que é ruim, eu não vou desculpar ninguém, não. O bolado. Exatamente. Teve a do Conta Ainda também, né? Mas já acabou, né? Cara, acabou. Foi cancelado, acho que foi cancelado. Graças a Jesus foi cancelado essa merda, cara. É Jesus, cara, mesmo, né? Porque é do capeta o negócio. Né? Cara, muito ruim essa série, assim. Porra, quem gosta... Ah, não é tão... Ah, cara, não deve ser tão ruim quanto o filme do Keanu Reeves. Não, cara. Assim, não, o filme é melhor, cara. Mas tá, não é, não. Pô, agora você cara. É, olha, o primeiro episódio... O primeiro episódio dessa série é bem legal. Agora, o segundo, cara, já ali já entra num espiral de merda, assim, sabe? É, acho que a atuação é muito marcada. O que me ferra da série, que eu não gostei, é que Fort Thumb, sabe? Sim, é total, tipo... total. O cara tá no prédio, o demônio, aí ele faz um círculo, e aí a cidade apaga e vem um raio do céu, e aí... Tá ligado? Não precisa disso, cara. Faz um negócio... Tá, o demônio, mas ele não precisa jogar um Hadouken no demônio. Como não, hein? Que é maneiro, cara. Faz um negócio... Aí, ó. Isso é coisa de fã... Isso é coisa de fã de Supernatural. É legal, cara. E a mulher gato do lado também é muito legal. Vamos ver se a Marvel acerta agora, né? Com o Punho de Aço, o Luke Cage, Demolidor. Cara, Demolidor é uma série que... Não sei porque eu tô com vontade de assistir, cara. Quando começar na Netflix, eu vou assistir. É óbvio que eu tô com vontade de assistir. O Demolidor, eu adoro esse cara. A do Punho de Aço, eu vou ver. A do Punho de Aço também vai ter... Tem que ser uma série de ação boa. É porque é da Marvel, né? Apesar de ter Agents of S.H.I.E.L.D., eu não assisto. De acordo com o canal de notícias CNN do México, morreu agora há pouco o ator Roberto Bolaños, o intérprete do Chaves. Esse ano teve o final de programas maravilhosos. Negros maravilhosos, exatamente. Agora, também foi na TV essa frase. Foi na TV. E foi na Copa do Mundo. Não considera como TV? Copa do Mundo. Exatamente, é a transmissão da Copa do Mundo. Que merda! Que isso? Tá tendo? Galera, parem de falar que a Copa do Mundo foi ruim porque o Brasil perdeu. Não. Também acho. Pra mim, tipo, tamo junto. Mas eu acho a transmissão. A Copa foi irada, cara. A Copa eu gostei, eu não gosto da transmissão. Exatamente. Não é um chato. Ô, oh, peraí, a transmissão da Fox, aquele Fox Messi, aquele boneco do Messi cagar no chão, né, cara? Mas o Joker falou aí, a Fox Sports 2 transmitiu com o Paulo Bonfá, legal. A da Globo foi uma merda. Não, no jogo do Brasil, cara, o Galvão Bueno, tipo, é muito triste. Mas a Copa foi muito legal, cara. Parem de achar que a Copa foi ruim porque o Brasil não ganhou, não. É, foda-se. A Alemanha era melhor. Podcast de Copa, né? É, a gente falou tudo isso no podcast de Copa, né? Esquece. Por isso que eu tô falando da transmissão da Copa do Mundo. A transmissão, exatamente. A transmissão foi uma bosta, você devia estar assistindo no Fox Sports 2. TV, a gente... É, acabou Grande Família, né? Grande Família. É, né? Eles tinham rebootado, né, a Grande Família. Não rebootaram, mas, tipo, deram um choque total. O meu perdeu a cueca. Perdeu. Não, mas era, tipo, agora eles jovens, meio que o Tuco voltou no tempo e tinha que mudar. Voltou no tempo. Cara, não. Agora era, tá, voltou no tempo. Ele voltou no tempo. É basicamente isso, ele voltou no tempo. É? É, e aí era, tipo, ele jovem, a menina lá jovem. É, voltaria. Ah, não, eu parei de assistir, mas eu sempre gostei. Mal parei, eu tinha parado de assistir recentemente. É, Zorra Total acabou? Também? Acabou? Não sei. Não, ainda tá passando. Não, é, mas tá passando, acho que só reprise agora. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Ah, dizem que vai ter uma reformulação e... Eu acho que não é mais Zorra Total que vai ser. É, teve o CQC, né, agora que praticamente todo mundo que saiu. Sim, não existe mais o CQC original, assim, sabe? É, mas aí, já fez a reformulação já? Já foi montada a nova equipe já, mas ainda não começou. É, o Marcelo Tais saiu e vai entrar o... Marcelo Tais, caralho! Saiu, entrou, quem vai entrar? O cara da raquete. Lembra o cara da raquete? Né? Não lembro, da onde? Tava raquetado na mulher no caso de família, casa de família? É, casa de... Mãe, ô mãe, pera aí, eu vou pedir... Dois tuba. Como que chamava aquela novela que a mulher apanhava de raquete? Caramba, eu sei quem é esse cara! Pá! O Tom Hanks, né? Brasileiro. É o Tom Hanks. Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas, exatamente. Obrigado. Obrigado, mãe do Lequinho. Obrigado, mãe. Pô, eles tiraram o Ronald Hills, mano. Pô, eu acho muito foda. O Ronald Hills podia voltar, né? Com aqueles, tipo, mesa, caderninho, ele ficava desenhando. Ele tem um vlog agora. Ele tem, mas é igual. Acho que é Mega Fodas, que é um canal dele que é de clipe, de rap. Não. Mano, é muito que eles fizeram um clipe junto com o Cigano Igor. Nossa. Chama Festa na Piscina, tipo, é tipo um clipe de ostentação, assim, de rap. Aí o Cigano Igor aparece, começa a bater nele e fala assim: porra, aqui é rap de verdade, rap consciente, aqui é Tupac, NWA, Marechal, porra. Ai, caraca, é muito bom, cara, a internet é maravilhosa. Sei lá, TV teve também a estreia da série lá do Porta dos Fundos no Fox. Ah, teve a do Marcelo Adnet também, né? Eu não vi, alguém viu aí? Ah, o Adnet eu vi, Globo eu achei uma merda, cara. Eu vi o primeiro episódio, mano, é muito bom, não tem nada a ver com o Globo, velho. Ele fala de tudo, ele cita outros canais de TV, faz para o diário da TV. Eu tinha visto aquela do dentista, tá ligado? Nossa, aquilo é horrível. Nossa, aquilo horrível, mano. O programa novo dele é bom, velho. Mas passa que horário? Não tá passando, ele é só por temporada, era quinta-feira, eu acho, que passava. Passava depois da Grande Família. Ó, esse ano, só de TV, morreu Doutor Osmar, jornalista aleatório de esportes da Record, Paulo Goulart, ator, Marli Marley morreu, Zubu Mafu morreu. Caralho, a Marli Marley era jurado do Raul Gil, né, cara? Exatamente, ela morreu. Ela era esposa do cara das piadas, tal. Ari Toledo, exatamente. Caceta, isso é uma notícia. Caraca. Fausto Fanti morreu. Fausto do Ilho. Essa foi trágica, essa foi a mais trágica, realmente. Zé Wilker morreu. José Wilker. Nossa, grande cara. Perda, velho, sério mesmo. Exatamente. Chaves morreu. É o Bolanho. O Chaves morreu. O Chaves morreu há muito tempo. Cara, atrás. Eu fiquei muito triste com a morte do Chaves. Acho que foi a morte desse ano que eu fiquei mais triste. O Chaves é tão legal assim que ele conseguiu fazer o Johnny, que é o cara mais filho da puta que eu conheço, pelo menos, ter coração. Porque quem o cara é Johnny, se abriu cara? O Johnny é um cara que ele já participou do podcast de Orkut, participou dos Hangouts. Aliás, ele participou do primeiro Hangout, em que a gente falou da morte do Bolanhos. E o cara se abriu, cara. Falou da importância que o Bolanhos tinha na infância dele e tudo mais. Poxa, e ele vai na rua e espanca negro. Só um adendo aqui. O repórter da Record é o Maurício Torres. Ah, tá. E, cara, o Chaves, o Bolanhos era sensacional. Sensacional. Cara. Pra mim, teve o filme do Vale. Do Vale também, né? Morreu. Morreu o Felipe Seymour. Exatamente. Caralho, puta do cara. Ah, pros atores também morreu. Robin Williams, exatamente. Já. Legal o Rafael falando de morte e rindo. Robin Williams morreu. Morreu. Jair Rodrigues, eu ia falar, só que tipo, não é ator, né? Mas Jair Rodrigues morreu também. Então, agora, Mandiná morreu. Isso ela não previu. Será que ela previu? Eu não sei, se ela previu, ela não avisou pra ninguém, que a gente sabe. Zubu Mafu, já falei. Tem duas japonesas na imagem que eu não sei quem é, mas pode ser Hi Hi Puff e Amiuni. Mas eu deixei de assistir há muito tempo atrás, então pra mim morreu antes. Mas eu não sei, morreram duas japonesas. Morreu o candidato à presidência, Eduardo Campos. Exatamente, morreu no aviãozinho, né? No aviãozinho, irmão, o Silvio Santos jogou ele. Acho que a gente não precisa entrar no mérito de eleição, né? Uma coisa legal de se falar. Ele mudou muita coisa a morte dele na eleição, cara. Sim, foi tipo, Marina Silva. É um fato histórico importante, assim, uma das coisas pelas quais 2014 vai ser lembrado aí e provavelmente vai cair em um desfile. Falando em aviões, o que caiu de aviões em 2014? Falando em aviões, que desenho merda, hein, Pixar? Que desenho merda, hein? Rafael, pra você curtir Alice in Chains, morreu o produtor de todos os discos da Alice in Chains em 2014, o Rick Parash. Aliás, mortes ligadas à música. Teve o Jonathan Anton, que morreu bem no finalzinho do ano, do Black Tusk, que é uma banda de stoner e tal. Eu não lembro de muitas mortes esse ano de... Caras, teve o cara do. Eita porra! O cara que tava o teclado do Alice do. Alice in Chains de novo? Eita! Tá foda. O Lane Stanley morreu também. Teve a morte do Steve Sisko, que é o produtor do Faith No More, e também produtor do Sepultura, já no Rose e tal. Teve um cantor de jazz que morreu, um famosão? Jair Rodrigues. Não. Jair Rodrigues, fiquei triste quando ele morreu, Gustavo. Morreu o Tommy Ramone também. Foi, pode crer. Teve o cara também do... Pra Ser Nossa, né? Aquele neguinho que falava alto, incomodado. Canarinho. É. Dignidade morreu esse ano também. Porque eu xinguei professora, bati em gente. É isso, que você planejou essa piada? Foi boa, cara. Planejei não, foi verdade, cara. Foi impulso mesmo, tava nervoso. Orkut morreu esse ano também, a gente fez podcast sobre Orkut. Seleção Brasileira morreu. Morreu, exatamente como eu disse. O Fred tava morto já. Até agora. O Fred já tava morto durante a luta, não, droga. Os jogos. Olha, a luta foi eu assistindo os Jogos do Brasil, né? A luta pra não torcer pro time adversário, que tá muito ruim. Eu confesso que quando eles jogaram com a Alemanha, eu torci pro time adversário. Eu também. Quando a criança começou a chorar no quarto gol, foi algo descomunal. Mas ele fala... Tem um podcast aí. Acho que morreu, né? Morreu uma parte do planeta Terra que não voltará mais. e que crava 2014 como um dos anos com maiores mortes que já teve. Vamos falar uma coisa triste aí pra tirar o gosto desse final, das pessoas que morreram esse ano. Falar uma coisa triste, mas vou falar uma coisa boa. Eu vou falar uma coisa triste? Deixa eu reformular minha frase. Fala uma coisa legal aí pra gente, vocês já entenderam. 2015, como vai ser, hein? Ah, 2015 vai ser um ano legal, assim, sabe? Cheio de promessas que provavelmente podem não ser cumpridas, né? Esse ano eu prometo que o Lequinho vai participar de edições. Exatamente. Esse ano nós temos um novo rapaz na abertura, né? Aliás, quem morreu também em 2014 foi o rapaz da abertura e encerramento. Né? Em 2015 tem muita coisa, né, cara? 2015 tem Star Wars. Exatamente, 2015 tem Star Wars, tem, cara, tem Jurassic Park. Exatamente, Jurassic Park também, né? Apesar de, sei lá, não sei, não tô levando muita fé, mas tem. Tem Vingadores 2, né? Parece que tá só um rumor aí que vai ter Batman ver o Superman caído na justiça, primeira parte. Né? Eu espero, assim, sinceramente, que esse filme seja um fracasso. Né? Por quê? Coração negro, né, cara? Coração negro. Parecendo a pele, cara. Chegamos depois de indicação de jogo, indica alguma coisa. Indica um filme que eu esqueci de falar, The Rage 2, foda. Caralho, fumaço! É porque eu tô acostumado a falar, galera, vocês têm indicações? Eu achava que se eu mandasse assim, ele não ia saber o que falar. Lindo! E fudi. Fala aí, cara, indica. The Rage 2 é um filme tailandês. Invasão 2, bom, cara. Olha, o primeiro é melhor, só quero ressaltar isso. Mas esse segundo tem uma das melhores cenas de porrada de final de filme. Uma hora de porrada sem parar. Porrada, mete a porrada com o galado na cara. Nossa senhora, que agressividade. Tem a mina com o martelo lá, o Wood Boy. A indicação do cara virou minha indicação. Que beleza. Exatamente. Não, mas então eu posso indicar outro, então? Pode, claro, pode tudo, cara. Aí, tu vai. Só não pode, né? Só não vai lhe dar o cu! Exatamente. Strange é um filme que saiu no finalzinho de 2015 e 2014 com o Dolph Lundgren, Tony Jaa, Ron Pelm e Michael G. White. No máximo. Tony Jaa é aquele lutador de Muay Thai fodão, né? Sim. Como que é o nome do filme, de novo? É Skin Trade. Eu vou indicar Day Tripper, que é um quadrinho feito por brasileiros, pelos gêmeos Fábio Munho e Gabriel Bá. E foi lançado pela Vertigo, acho que em 2010, e, cara, é sensacional. Ganhou o Eisner. É muito bom. A história sobre a vida é indispensável. Sobre a vida e sobre a morte também. Eu acho que eu quero voltar atrás da minha indicação, porque eu lembrei de outro negócio. Puta que... Olha só, a indicação do Joker que vai ser agora vai ser minha indicação também, tá? Porque ele deu três indicações hoje, então uma o LP pega e outra sou eu. Vai, Joker. O Joker tá indicando mais que o Oscar. Exatamente, vai, Joker. Peraí, deixa eu, pra não falar bosta, deixa eu falar o nome certinho também. Já falou? Dead Snow 2. Dead Snow? É. Ah, tá, 2. 2 também, olha só. É sobre o quê? É um filme de ação de zumbis. São zumbis da Segunda Guerra Mundial. Na neve. Tá. Então chegamos no final do podcast Banco de Cérebros, o primeiro do ano, que serão muitos, né, provavelmente. O que a gente vai falar de coisa nesse ano vai ser descomunal. É legal que eu prometo isso e chega na hora e a gente não faz tanto. Eu acredito que esse ano... Exatamente, é melhor, exatamente. Olha só, galera, o podcast é imprevisível. Uma hora sai, uma hora não sai, mas enfim, esse é o primeiro do ano. Com certeza vai ter outro no ano, né? A gente não vai deixar de fazer o podcast. Será que... Não, cara, fala isso não, cara. Eita, tá caindo tudo aqui. Bom, enfim, eu gostaria de agradecer ao LP pela sua participação. Disponha, tamo junto, sempre precisar. Agora eu estou sempre com vocês, né, cara? Agora você é a voz da abertura e provavelmente. Meu Deus! Exato. Gostaria de agradecer ao Lequinho pela sua primeira, que não é a primeira participação. Obrigado, sempre um prazer. É isso aí, cara. Lequinho, dá um. Quer fazer um jabá, alguma coisa? Aliás, o LP tem alguma coisa pra falar? Jabá e. Tem nada, cara, não tem nenhum já fazer não. Mas e você, Lequinha, tem alguma jabá? Acessem o Pipe Bomb, cara. Pipe Bomb é o nosso blog meu e do Joker e de algumas outras pessoas. Na verdade é só meio do Joker, dane-se! Mas sobre wrestling, luta livre, telecat, como você queira chamar. Tinha de mentirinha, como diz. Exatamente. E, cara, tá lá, é um blog que quase não tem postagem, geralmente o Joker que posta. Mas a gente atualiza bastante o Facebook e uma vez por mês sai o podcast lá. Vai ficar provavelmente a nossa atração principal. Então, se vocês quiserem ir lá e ouvir o podcast. O site tá com layout novo, capa nova, feito pelo Luan lá. É bem legal, cara. Bem bacana. Se vocês quiserem ir lá. Comentar, por favor, comentem. A gente é carente. Sim, sim. O mundo tá conspirando pra que tenha uma edição sobre pro wrestling aqui nesse podcast. Não vou participar. O silêncio, aí. Cara. Ou será que não? Mas enfim, é isso aí, pessoal. Acessem lá. Rafael, se você puder deixar o link. Claro, o link está aí no post, pessoal. pipebombuniverse.blogspot.com. Joker, obrigado pela sua participação. Mas você é membro oficial, né? O Lequim também, né? O Lequim se tornou esse final de ano, né? Um membro oficial, mesmo que ele não saiba. E, aliás, todos aqui são membros oficiais, né? Todo mundo tem uma participação. E daqui, mesmo assim, o Diogo, quer algum projeto pessoal, alguma coisa aí pra poder indicar ou falar aí? Talvez saia porrada do ouvido logo aí no Banco Serve, no podcast de música. Sim. E eu vou fazer merchan de novo, Pipe Bomb, porque... Aê. Eu aprendi com o Vini que a melhor forma de divulgar uma coisa é divulgá-la milhões de vezes. E entre no Pipe Bomb, como o Lequim disse, tem podcast mais uma vez por mês, tem post novo agora, provavelmente toda semana, agora não só eu escrevo, ele cai pra escrever também. Sigam o Twitter. Pronto. Twitter agora Twitter vão ser feitos pelo nosso artista do Pipe Bomb, Vini. Assistam, aliás, eu gostaria de indicar, a gente fez um hangout em que a gente fez um amigo secreto. E assistam os vídeos de recebimento e entrega dos presentes do amigo secreto. Eu tirei o Lequinho e entreguei pra ele. O Joker recebeu seu presente. Tô na guarda. Pelo menos quando esse podcast sair, eu acho que já... Eu já comprei, hein? Já comprou. O do Léo Neves tá comprado também. Do Léo Neves tá comprado também. Da Letícia já recebeu. Já recebeu. Já deve ter vídeo quando esse podcast sair. Quando esse podcast sair, pode ser até que eu tenha recebido já os presentes do Joker. Ah, eu espero que sim, mano. É só chegar aqui, eu vou botar numa outra caixa o presente e vai. Exatamente, desenhar coraçãozinhos, né? Não vai ser bem coraçãozinho, vai ter duas bolas, mano. Caralhinho, joadores. Ótimo. Mas galera, acessem, pra quem não conhece o nosso site, bancodecerebros.com.br, tem facebook.com, twitter.com, youtube.com, instagram.com, /bancodecerebros. E enfim, acessem e comentem nossos posts. Fora do BTC na Deep Web também. Deep Web. Exatamente, como cozinhar a criança, né? Quem quiser ler Crossed, eu postei tudo. Eu tenho que fazer um review de Crossed, inclusive. Vai sair texto meu, não sério. Mas enfim, é isso, galera. Grande abraço e até mais. Tchau, gente! Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.